gostaria de agradecer a presença de todos, em particular do meu querido amigo António Coutinho, presidente da AGIM, aqui nesta qualidade, mas também o meu colega presidente de Câmara de Severo de Voga. Agradecer o facto à AGIM de ter aceitado colaborar com o município de Vagos numa parceria numa área que para nós é muito importante, que é a área da agricultura, como Silvia. Junte-se aqui a nós. A área da agricultura é uma área muito importante para o município. Nós, como a maioria de vocês já sabe, nós fomos em tempos considerada a capital do Ouro Branco, por sermos a região, o concelho no país que mais leite produzia. Entretanto, o setor agrícola tem vindo aos poucos foi abandonado durante alguns tempos, mesmo no concelho de Vagos e no país em geral. E aos poucos temos vindo a perceber que existe um conjunto alargado de, mesmo de jovens, até que já têm outras atividades profissionais e que decidem ter na agricultura uma segunda área de atividade. Nós, percebendo essa lógica e essa dinâmica que estava a ser criada, entendemos trabalhar nesta área da agricultura e, em concreto, no apoio técnico aos jovens empreendedores que queiram, jovens ou menos jovens, mas que queiram empreender nesta área da agricultura, nós decidimos dar-lhes como uma oferta da Câmara Municipal, como uma aposta da Câmara Municipal, este apoio técnico da AGIM, e eu, enfim, sinceramente, não é por estarem aqui, mas dificilmente a Câmara Municipal encontraria um parceiro mais dotado do ponto de vista técnico para dar esse apoio aos nossos jovens agricultores, e a prova é que ainda hoje começamos o nosso trabalho e já tivemos pessoas a procurar-nos, e portanto a AGIM demonstra que tem a capacidade, tem o reconhecimento das pessoas que trabalham nesta área e que querem trabalhar nesta área. E portanto acho que temos aqui muito trabalho para fazer em conjunto, e mais uma vez agradecer à AGIM, na pessoa do seu presidente e das técnicas que acompanham e bem aqui o nosso projeto, pela atenção que têm demonstrado ao longo de vários meses. Nós temos estado a trabalhar nisto há vários meses, mas hoje é que estamos a efetivamente pôr no terreno este nosso projeto. Não queria deixar também de dar aqui uma palavra aos técnicos e à restante equipa política da Câmara Municipal, que também trabalhou para isto. Hoje não está aqui a doutora Vera por impedimento de agenda, tem uma questão pessoal, mas ela que tratou também sempre disto na Câmara Municipal, e ela em representação dos técnicos da Câmara, toda a gente, obviamente ela é o rosto, mas existe um empenhamento muito grande, quer da componente política, na pessoa do vice-presidente, quer na componente técnica, para que estes projetos vão avante e que consigamos, de facto, dar um apoio importante aos nossos jovens agricultores. E já agora estamos aqui também num espaço que ainda não tem sido inaugurado, já está à disposição dos nossos empreendedores, o nosso polo da incubadora de empresas da região de Aveiro, Polo de Vagos, que em breve será inaugurado, mas que já está, desde há algum tempo, à disposição dos nossos jovens empreendedores. E também cá temos alguns projetos de empreendedorismo na área da agricultura. Portanto, muito obrigado mais uma vez, caro Coutinho, e espero que, enfim, não será uma visita muito prolongada, porque temos que ir para outras frentes de trabalho, mas agradecer o vosso empenho e a vossa ajuda.